Você está na Sensolar, tudo bem? Neste próximo bloco vai ter Florence and the Machine, Marine and the Diamonds lá no final e o meio. Entre as duas é uma surpresa demais, por sinal. Então, para começar, Drumming Song. Away. Now I wonder, I can't believe. places I've been, the people I've seen, plans that I made start to fade. The sun setting cold, thought I would grow old. It wasn't to be. I can't believe how I've been wasting my time in hitting hours. I'll be paying flowers on my life. It's over tonight. I'm not missing, no, I need your blessing and your promise to live still. Please do it for me. Só pra tirar a dúvida, antes da próxima música, que outra rádio toca isso? Meu Deus, essa música é demais! Jan Griffiths com 24. Depois eu falo mais no final. Agora tem Marina and the Diamonds, Hollywood. Don't mess. Ah, esse foi o som da Marina Diamonds, ou Marina and the Diamonds, com Hollywood. Olha, é bem legal o trocadilho, Marina Diamonds, Marina and the Diamonds. Olha isso, a Marina Diamonds tem um pezinho lá no grupo do Tio do Pavê, né? Poxa. É, então, foi Hollywood. Antes teve, meu, que música. Ah, sim, Hollywood é de 2010, se eu não me engano. Vamos ver aqui? 2010, do álbum Family Jewels. Então, e antes teve Jen, que essa música é demais. Jen Griffiths, ela que é do País de Gales. Essa música é a 24, é demais, do álbum Finally Woken, de 2004. Meu, são coisas que, assim, meio que... inexplicável porque que ficam guardadas lá e ninguém toca, né? Porque é demais essa música. Várias músicas da Jen é demais. É, várias músicas da Jen são demais, né? Dá pra fazer uma Jen Session. Ai, meu Deus. Uma Jen Session só. Uma Session Jam, mas não Jam com J-M. Jam com J-M. Que... é melhor nem comentar. E a primeira lá do bloco, Diva, Drumming Song, o som da Florence Welch com Florence and the Machine, do álbum Lungs, de 2009. www.senscast.org é o endereço para você ver, participar, e nas mídias sociais @sigasens. Até já!